gigante pra todos os combates. E não há quem lhe vença na campanha, que é igual a um Hitler da Alemanha e tem coragem de um grande Macabeu. E que igual a você nunca nasceu, mas contudo a você não me sujeito. Você hoje me paga o que tem feito com poetas mais fracos do que eu. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. Nós devemos louvar doutor Ferreira, o primeiro a mudar esse destino. Apolônio Cardoso e Belarmino, Luiz Lopes, Aldete e João Bandeira, Luiz Mendes, doutor Luiz Silveira e Diniz, que aprendeu a advogar. Caboclinho também quis se formar, Dimas, Pedro, Bandeira e Zé Luiz. O Raimundo Adriano aceita e diz, cantador tem direito a estudar. Poetas que viviam, mesmo tendo um estudo pequenino, Manuel Pedro, Cesário, João Galdino, eram cegos, portanto, e nada liam. Mas em todos os lugares que eles iam, mesmo tendo auditório bem seleto, o prazer da plateia era repleto com os versos cantados de improviso. Estudar pra cantar não é preciso, e cantador tem que ser analfabeto. Necessita de instrução e espaço para seu vocabulário. Se o fizer, não encurta seu salário pela falta de boa informação. Porque lendo ele ganha condição de saber de energia nuclear, medicina e cadeia alimentar. Quanto mais sua imagem fica rica, mais seu número de adeptos multiplica. Cantador tem direito a estudar. Colega que procura não perder freguesia e posições, quando sai pra cantar leva uns baiões decorados pensando que é cultura. Com 60 minutos de mistura ele tenta humilhar o desafeto num trabalho imoral e abjeto. Porém quando o balaio se desmancha, vem o mote do povo, ele se engancha. E cantador tem que ser analfabeto. Hoje o povo do sítio é exigente, muito mais do que o povo das cidades. Quer saber sobre grandes novidades, futebol e conflitos no Oriente, informática e também meio ambiente, tsunami surgindo em alto mar. Quem pedir vai ouvir e vai julgar, métrica, rimas, vocábulos e o sentido. E se você não souber, tá destruído. O cantador tem direito a estudar. Quando tem sabedoria, cria logo um cuidado especial, com sinônimo, noção gramatical, concordância, análise e teoria. Então mata o melhor da poesia, perde o verso, a doçura do afeto. Ele força para alcançar o teto de algum autodidata e erudito. Natural fica muito mais bonito, encantador tem que ser analfabeto. Foi-se a época do cantador de feira, botequins e pensões mal afamadas, de sinuca e casebre dilatadas. Cantoria hoje é de outra maneira. Cantador tem futuro na carreira e motivos pra se atualizar. E se não souber muito pesquisar, vira um alvo de escárnio e de chacota. Nos torneios se torna a última nota. Cantador tem direito a estudar. Quem precisa de bom aprendizado é biólogo, botânico e jornalista, diplomata, filósofo e cientista, engenheiro, gramático e magistrado, professor, bioquímico, advogado, urbanista, teólogo e arquiteto, poliglota que fala dialeto, cantador é pra ter verso e viola, não se ensina repente na escola, e cantador tem que ser analfabeto. Cantoria atual é profissão de teatros e clubes luxuosos, das TVs e projetos grandiosos no Brasil e qualquer outra nação. Cantador sem o mínimo de instrução sai da linha, se omite e sai do ar. Cantoria não é mais similar de bebida, baderna e brincadeira. Ninguém hoje quer ser pé de poeira e cantador tem direito a estudar. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. Num passe de mágica, como personagens dessa história trágica, fomos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho emendado as juras que você quebrou. A vida não para por causa que a gente parou. Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eus. Você no sertão nasceu, por isso ama o sertão. Já eu gosto da cidade, um desiste é evolução. Máquina gerando progresso e desenvolvendo a nação. Meu nada, no da cintura pra cima, sem sentir medo de nada. Cidade é organizada pra viver e trabalhar, pra se cuidar da saúde, progredir e estudar. E o que precisam no campo, vem na cidade buscar. No sertão pra se curar, quem planta é medicinal. Água boa em toda fonte, roseira em todo quintal. Legume em todo celeiro, gado em todo curral. O sertão é o local que o atraso ainda impera. Lá quando adoece alguém, morre ou se desespera, vem se operar na cidade, porque lá ninguém opera. Eu sei que a cidade gera progresso diariamente, mas tem o trânsito agitado e a chaminé poluente. E a quintura do progresso tem matado muita gente. A cidade é ambiente do povo que pensa bem, e todos os graus de ensino é na cidade que tem. Sertão não tem faculdade que dê diploma a ninguém. Porém na cidade tem barulho que me faz medo, e no sertão os passarinhos cantando no arvoredo, alegrando as alvoradas pra gente acordar mais cedo. Cidade a ninguém faz medo, tem tudo em evolução. Rádio, jornal, telefone, revista e televisão. Enquanto a fome e miséria atacam nosso sertão, o caboclo do sertão na sua propriedade broca, queima, cava e planta, produz com facilidade. É quem junta a produção abastecendo a cidade. Precisamos na cidade de algo que o campo cria. Se o campo não produzisse, a cidade não comia. Se a cidade não comprasse, o campo nada vendia. Entre a tecnologia e o trabalhador doeito, cada qual faz sua parte, cada um é do seu jeito. Ambos são filhos de Deus e merecem o mesmo direito. Quando é no mês de novembro, dando a primeira chuvada, se reúne a vaqueirama em frente à casa caiada. Vão olhar no campo vasto, se a rama já está fechada. Ei, o vaqueiro da fazenda é quem se monta primeiro. O seu cavalo amarelo, calçado e muito ligeiro, e vai ao campo pensando na filha do fazendeiro.